Portal do Arrocha. Nego Bom, o docinho do Brasil. Pode parar, eu gostei de você e não da sua carteira. É melhor não abrir essa boca pra falar besteira. Você sabe me usar muito bem, mas de outra maneira. Pode me dar dinheiro que eu não pego. Não quero nem se for o amor secreto. E se me der bebida eu até pego. Mas se me der amor eu me entrego. Quem é você pra me comprar no seu negócio? E se você quiser me amar eu sou teu sócio. Pra subir juntos no altar e eu topo. Aí eu topo. Quem é você pra me comprar no seu negócio? Mas se você quiser me amar, eu sou teu sócio. Pra subir juntos no altar, aí eu topo, aí eu topo, aí eu topo. É perto de novo do docinho do Brasil. Alô, meu parceiro, BBS Studio. Galera de Poço Verde, a rocha. Pode me dar dinheiro que eu não pego. Não quero nem se for amor secreto. Se me der bebida eu até pego. Mas se me der amor eu me entrego. Quem é você pra me comprar no seu negócio? Mas se você quiser me amar eu sou teu sócio. Pra subir juntos no altar e eu topo. Aí eu topo. Quem é você pra me comprar no seu negócio? Mas se você quiser me amar eu sou teu sócio. Pra subir juntos no altar.